Agora o azul 4007, mundo, pushback, acionamento. E acionamento, reporte pronto para o táxi. Tive o posto de acionamento, 4007. Salvador Azul 4007 para o táxi com 89 a bordo, repito, 89, 3 horas e 40, alterna Campinas. Azul 4007, autorizado o táxi à esquerda, via pátio, reporte para ingresso no táxi Rio Lima. Gente, autorizado via pátio, reporta para ingresso da Lima, 4007. Azul 4007, autorizado ingresso na Lima, após cabeceira 35, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Gente, autorizado táxi via Lima, ingresso na pista 35 para o backtrack até 17, 4007. Salvador, objeto 6749, bom dia. Objeto 6749, Guarulhos, 340, guarde cópia. Escuta. O 6749 solicita pista 35 para decolar de vídeo performance. Ciente. Webjet 6749, pronto, copy. Azul 4007, está ali a 97, pronto. Azul 4007, autorizado decolar, pistão no 7, vento variável, intensidade de 2 nós, 02 nós. Vento autorizado, para decolar então, 007. 6749. Webjet 6749, autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Whisky 50. Decola da pista 35 com curva à direita, subida da EL, transição de NER. Frequência do controle 119.35, transponder 5404. Guarulhos 340. Objeto 6749, correto, portão 0612, reporte pronto para push e acionamento. Decolado aos 39, chame agora o controle 119.35, tenha um bom voo. 119.35, um bom dia. 4007. Controle Salvador, muito bom dia. Azul 4007, cruzando 1700. Bom dia, Azul 4007, subiu 380, feira da EL. 380 da EL, 4007. Salvador, muito bom dia. O Papá Papá Serra Kilo Delta, cruzando 245 para o 150. Bom dia, Serra Kilo Delta. Identifique e desça para 2.000 pés na proa do VOR, ajuste 1012. Ok, 2.000 pés na proa do VOR. 1012, o Serra Kilo Delta. Jet 6749, na escuta? Prossiga, 6749. Por gentileza, está sendo questionado pelo Centro Recife um estimado para a sua decolagem? Ao 05, estimado decolagem. Ciente, 0805, ciente. Salvador, bom dia, WebGent 6700, está com informação eco, nível 3, 4 e 0 para o Valeu. Confirme, quem chamou foi o WebGent 6700? Afirmativo. 340 Galeão, copia? Copiamos. 700, copia? Afirmativo, prossiga. Objeto 6700, autorizado Galeão, nível 340, via UP Zulu 14. Decola da pista 17 com curva à direita, subida da EL, transição Blaze. Frequência do controle 119.35, transponder 5405. Autorizado para Rio de Janeiro, Galeão. Nível 340, UP Zulu 14. Decola da 17, a curva à direita, perfil da EL. Tael Bless, chama o controle 11935 e aciona 5405, WebJet 6700. WebJet 6700, cotejamento correto, portão 04, reporte pronto para o push e acionamento, só confirmando decola da pista 17. Afirmativo. Ciente. A 10 está fechada, né? Não, poderia ser a 35. Ah, sim. Salvador, MG-6749. 6749 da web, prossigo. Felicita coordenar com Recife, nível 360, por gentileza. 7 da Azul, chama Recife. Entrar em contato com a Torre Salvador, pagando slot para o senhor a partir dos 0890, decolagem a partir dos 10 da próxima, devido a controle de fluxo para Fibrasília, ok? Tá bom, ciente, obrigado. Aguarde coordenação do 360, WebJet 6749. 6749, sim. Serra Kilo Delta vai cancelar quando mais próximo ou vai aproximar para 10 e circular para 17? Não, vai estar visual, vai cancelar e aproximar visual para 17, possível.